beijando sua boca. É onde eu quero acabar. Parece que o tempo só fez me aproximar. A mim não me importa que viva esconder, porque eu sei que sonhar em poder me ter. Então mulher, agora diz o que vai ser, se eu devo ou não lhe esperar, pra juntos podermos voar. Se você vai, eu também vou. Se tu me dá, eu também te dou meu amor. Dançamos até as pés, até doer nossos pés. Se você vai, eu também vou. Se tu me dá, eu também te dou meu amor. Dançamos até as pés, até doer nossos pés. Con él te duele el corazón y conmigo te duele los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duele los pies. Beijando a sua boca, é onde eu quero acabar. Parece que o tempo só fez me aproximar. A mim não me importa que vivas com ele, porque eu sei que sonha em poder me ter, mulher. Então agora diz o que vai ser, se eu devo ou não lhe esperar, nós juntos podemos voar. Só você com a lei. Se você vai, eu também vou. Se tu me dá, eu também te dou meu amor. Dançamos até as pés, até doer nossos pés. Se você vai, eu também vou. Se tu me dá, eu também te dou meu amor. Dançamos até as pés, até doer nossos pés. Quando te duele el corazón y conmigo te duele los pies. Quando te duele el corazón y conmigo te duele los pies. Quem acha que te quinta frio? Te vas comigo, rubiamos coleto, rascas un río. Talvez te dá dinheiro, tiene poderío. Pero no te llena tu corazón si es vacío. Perro conmigo, rompe la carretera. Bandolera, si tu vida y amor que no sirve, sácalo pa' fuera. Hace nada te frena la super guerrera. Yo sé que tú eras una fiera, dale, sácalo pa' fuera. Si você va, yo también voy. Si tú me da, yo también te doy mi amor. Danzamos hasta las 10, até doer nossos pés. Se você vai, eu também vou. Se tu me dá, eu também te dou meu amor. Dançamos até as 10, até doer nossos pés. Con él te duele el corazón y conmigo te duele los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duele los pies. Will Pedra, somos iguales.